Atenção, domadores! Atenção, domadores! Atenção, domadores! A fera chegou! Magnífico ouro negro! Ouro negro, negro, negro! Vem aqui, orelha! Vem aqui, orelha! Ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, ouro negro! DJ Bidu por aqui. Vamos nessa sim, ó. Vamos lá, Bidu. Meu irmão, até 6 horas da manhã. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora começar daquele jeito. Só quero me concentrar um pouquinho aqui, a galera do comando, legal? Muita gente aqui, neguinho. Ouro Negro. Ouro Negro! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro aqui no Caribe Show! Cadê o grito da torcida do Paysandu aí, ó? Tem alguém do Clube do Remo aqui hoje? Tem! Pra cima! Nossa boate, Augusto! Ouro Negro. Fazenda Show! Fala, Paturi! É da Fazenda Show na retaguarda aí, valeu, aquele abraço vocês! Fala, Pipirinha, nossos caixa-baixos, cadê o Nenê, tá por ali? Parceiro Thiago, lá do Luque Som, meu irmão, a bicha Thiago também, todos aqui com a gente, sempre na fera! É Caribe, ó! Havaí Surfwear, localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapanã. Ouro Negro. Mais uma vez, vai, vai, vai, já! Meu parceiro Muralha aqui com a gente também. Aquele abraço, você, Muralha, Diego Caçador. Também por ali o Beat, toda a sua rapaziada. Beat, valeu, meu brother. Ouro Negro. Bora sim. Novinha, eu quero te só ver. Só vocês! Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vinha aqui, DJ Vido, ele e a moral. Fala, Luciano Moraes! Lucas Moraes, Renan, o Ramon, os nossos cachorros do aeroporto, meu irmão. Empresário Edu Alves, o Ouro Negro. Empresário Iago Machado. Muralha BDJ aqui, ó. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da aqui. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. O quê? Aqui na favela. DJ Bidu. Senta no pão. Bora, maluquinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Até o C10 aí da parte do Açaiag, vai! Ouro, ouro, ouro negro. Anderson do Depósito! Quando dá, ele chega junto nas promoções também. Promoter Anderson do Depósito. Um abraço, obrigado pela preferência. Tamo junto, viu, Anderson? Diz assim, ó! Só discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Fala, Maicão! Eu rolei, que hoje à noite ia comparecer. Nossa, equipe tá no grau também. E falaram... Onde é brilhar as magníficas? Você, você. A boi de ouro que comanda a equipe. Obrigado com a mulher. Então diz assim, ó! Panela. Fui. Partiu. Agora eu tô na fera. Fui. Partiu. Aonde é o Mandela? Fui. Partiu. Galera do Crepúsculo, com a gente, valeu! Muito obrigado com a mulher. Fala, Patrick! Fui. Panela. Fui. Partiu. Aonde é o Mandela? Ouro. Ouro negro. Seixa da Fazenda Show! Ouro Negro, Porradão Sonoro, Barão Vermelho! É, meu irmão, o que você quiser comprar! Essa aqui é lançamento! Os baldinhos vai estar mais barato pra você lá, né, Mailô? E também temos ingressos aqui em Vale da Festa toda, legal? Dá um chega aqui na retaguarda da fera! Pra você se acabar, mulher, mexer aqui! Pra você se acabar e mexer o bumbum! Diz assim, ó! Fala, Japona! Vai jogando o bumbum. Vem o Anderson do Depósito, aqui é a série. Bora, bebirinha. E aí, bicho? Vai jogando. E aí, Felipe? Deputado Darlan, aquele abraço, você é deputado Darlan. Tá tudo de bom. É dois do rock, meu irmão. Tá bom, esse modo som. Olha, dá uma reparada e vai na situação. Vulcanazo, catuaba. Fala, frente, garoto. O grave que faz o bum, o beat tá com bum bum. Elas gostam e aplaudem. O ouro negro e... Sério, Mano Brau, Dedé tá aqui sim, Saluana, nossos garimpeiros de ex. Automaticamente, quando ela está... Fala, Vicente. Aqui. Quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Meu parceiro Ticão, toda a sua rapaziada curtindo com a gente, valeu, Ticão. E vai tremendo a bunda. Chama, chama, chama. Chama que ela vem. Ouro negro. Pega no cabelo dela, deixa ela de costa e agacha ela só um pouquinho e diz assim, ó. Tô possuída agora. Vai, toma, só gostosa. Vamos lá, Bidu. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, essa não. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o time. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Rosenberg. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Olha, gente. Vai, toma. Agora tem um telão aí, ó, de primeira linha de alta qualidade aqui no Caribe Show. Você quiser assistir a série A, B, C, D, tudo que acontece no esporte e outras coisas aí, você assiste ali, ó, no palco aí do Caribe Show. Telão de primeira qualidade do meu parceiro Rosenberg aí, ó. Inclusive, domingo vai passar o repá aí, né, Rosenberg? Toma, toma. Pode crer, você é sua primeira dama, meu irmão. Magnífico ouro negro, que traz em seu comando o poder e a força da fera. Pode doidar um pouquinho assim? Fora do carimbó! Fora do carimbó! Vai! Faz a garra! Assim! Oi, oi, oi, oi! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Pra cima, garoto! Teu destino nos separou, que o plano não era fazer. Meu parceiro Igor, vida, vida louca do Cidadão! Fala, Punhol, da CL, o Branco! Galera do táxi! Aqui, ó, da TX também! Do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. Aquela noite! As nossas noites de amor! Quem sabe canta agora? Diz! Segurou? Segurou? Canta, Caribe! Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Que mais, que mais? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Você errou! Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Coisa boa no Caribe Show. E a gente vai detonando daquele jeito. Já tem abraço por aqui, já? Ele abraça bem a equipe, não para! A galera de Quaraci, Astro de Quaraci, o Valve, também o Keké, a galera não para, o cachorro, o Júnior, toda a galera aqui, ó! Bora dançar, vai! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo. Fala, Harrison! E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz pra mim bem baixinho, vai! Diz aí, outra vez! Eu também tô. Eu vou baixar o som e vocês cantam bem alto agora! Só vocês! Bora, Tiaguinho do Croco! Vai! Ouro Negro. Atenção, Romário, traz dois Red Bull. Aqui. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. Bora curtir, bora dançar, meu irmão. Pra cima, bibirinha. Fala, Thiago. Olha o Batata, meu irmão. Brigas com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, cê é vida louca e quer ser patricinha. Quero algo sério, não brincadeirinha. E aí, Rione? Só de boa, meu brother? De tentar te mudar. Olha pro pé, diz. Tirar o pé. Que mais? Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar. E vem pro gatão. 3, 2, 1, vai! Diz assim. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é ouro negro. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Grande abraço, nossos potentes do Brega. Não tem toda segunda-feira com a gente no Caribe Show, meu irmão. Bora me dar a galera do rock. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Bora deixar o som rolar! E procurar alguém. Ei, meu amor! A fera chegou! Piora este erro. Desce, desce, ó! Não, nós vamos ficar por aqui. Ei! Hey. Oh. DJ Bidu. A nossa história chegou. Bora pra magnífica, Brindinha! Fala pão, pão, pão, pão, pão! Não adivinha, garoto! Vai! Tchau! Thank you. parceiro Baby Saudado Giovanni tá no circuito com a gente. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Com meus olhos não consigo enxergar. DJ Bidu. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Fala, bebê, e as gatas top! Se eu tivesse sete vidas, meu amor. O rei é o rei, é o rei. Cheguinho caçador, meu irmão. A vida é Penélope. Aí, deixa. Se preciso for. Oi, Penélope, no telão aí, por favor, Joaquim. Meu amor, vem. Fala, Mari do Rock. Olha a Penélope no telão, assim eu gosto. Bora, D2, The Rock, bora, Cidinho. Daqui a pouquinho tem piscina, garoto. Galera do Edgar Lanche também, o melhor lanche do Jardim Sideral. Junto com a equipe da Inara, Mano Brau. Ai, DJ, ai, DJ, isso não é normal, meu irmão. Vai, vai. É de tentada que elas gostam. É do churinho que elas ficam doidas. Oh! Elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doido. O quê? Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melde! Mário! Alô, Melde! Mário! Alô, Melde! Mário! Alô, Melde! Pá! Pá! Lê! Tô! É ouro negro, meu irmão! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Ouro negro! Vamos ficando como fala bolota, você é Fábia Carol Alves Lanches. Fala Alves Lanches, meu irmão. Toda a galera que tá com o Crocovite ali pela vida esquerda, só na mão, aquele abraço, você genial. Bora, Pipirinho, tudo! Fala, caçador! Não adivinha, vindo, bota pra cima do Caribe Show! What? Magnífico ouro negro. Assim, ó. I heard there was a secret chord that David played, that it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor five. O neném, o papai do ano, meu irmão. Olha a batata. Aleluia. É nós, garoto. Pega dirigindo com batata, ó. Aleluia. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. E diz assim. Pega o isqueiro e diz assim. Baseado. baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. I wanna Ouro love negro. And treat you right. I wanna love you. Every day and every night. É do 12, meu irmão. Aí, DJ, pode aumentar. Fala de novo. Aí, DJ, pode aumentar. Tem que ser na mãe aqui, vai ó. Vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Fala pra mim. Eu já falei. Bota no 12. Lúcio Cedeiros. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Meu parceiro, Diogo. Bota no 12. Dos cachorros do aeroporto, meu irmão. Bota no 12. Bota no 12. Alô, Mel. Só tô vivendo, tô ostentando. O Caribe. Os outros tão pensando. Ligo o Patrão e o Betinho Playboy. Hoje tem copinho dourado na voz. Jandão, de pressão, puto no comando. Fala, mano, bravo, anda, meu. Fala, Luana. Aquele abraço, vocês, meu irmão. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz e deixa assim, ó. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, deixa assim. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. Aí o Anderson do depósito chegou comigo e diz assim. Anderson, o bagulho endoidou, foi? Bora, mochila! Faz o caqueado. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Lúcio, você deixa falar branco. Tiaguinho, garoto! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Pega, pega, pega, pega, pega. Olha, olha só, presta atenção. Cavucatão, cavucatão, cavucatão, cavucatão, cavucatão, cavucatão. Pega, pega, pega, DJ Yaba. Cantor respeitado de Mojó. 5, 4, 3, 2, 1. Bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. Ouro Negro. Vamos lá, Bidu! DJ Bidu! DJ Bidu! DJ Bidu! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Atenção, Sayag, dá um cheiro com a orelha aqui, ó. Estão dentro de mim. Maílson Black, o Neto Braga, o Robô Compre, GDK, a família Rockson, ao lado do Batata Crotoblaster, meu irmão. Aquele sentimento, é pena, é pena, é pena. Puro de momento, não é bom nada, só atrapalha. E o quê? Nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou, ainda tem. Bicha Thiago, a bicha maior. Parceiro Rogério do Vetro tá aqui, tá na fera, meu irmão. Abraço, obrigado pela preferência. Bora, Dedos! O que é, Dedos? Rock, né, dois? Olha a guitarra do rock. Se você soubesse, eu nunca te amei. Teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou com... A GDK, no valor da GDK, original, meu irmão. Me deixou na solidão, agora é tarde demais. Pra você dizer mudei, não quero mais, você não volta atrás. Aê, mano, bravo. O que passou, passou. Parceiro Dedê, sua primeira dama Luana, nossos garimpeiros fiéis da fé. Não importa se é fronteira. Aí, meu taxista Dedê. Danielzinho do Saideira também tá com a gente. Lúcio Cedês. Aqui vai, já! Também tem o Léo da Boa Saideira. E banda. Tá com a gente já na manhã, meu irmão. Valeu! Diz! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Crau, as magníficas, o Caio, a galera da Boi de Ouro e do Crau. Crau, Crau, Crau, Crau, vai, assim. Crau, Crau, Crau. É pão do... Crau, Crau, Crau. O Caio do... E a Brenda das magníficas chega no ouvido dele e diz bem baixinho assim, ó. Diz assim, Brenda. Vem que aqui tá bom. Vem que ele tá no teu coro te esperando. Vem do Super Pop, vem, vem que aqui tá bom. Tá bom demais curtir aqui. É o mano, de fogo. Chão, chão. Vai, vai descendo até o chão. Vem subindo agora, joga a mão pra cima. É o jamaicano, olha, olha a moral do jamaicano aí. Mas, e aí, DJ Ellison, vamos ensinar. Essa nova onda que chegou pra... Pego! Vai, DJ Juninho. Rogério, motora. Vai, equipe Crau. Boca da galera do Bengola. Equipe Crau, Crau, Crau. Do Ouro Negro. Aqui é de fogo. Equipe Crau, Crau, Crau. No Super Pop. Se a equipe Crau tá aqui, tá de boa, tá na manha. Toda segunda, sexta, também na Fazenda Show. E do meu lado esquerdo também tá a minha GDK original, meu irmão. Vai! Junto com o Pipirinha, nossos caixa-baixos. Valeu, minha GDK! Thiaguinho, GDU, o Mixi, GDU, Juninho, Juninho, o Punk de Belo Horizonte, também de boa com a gente. O Pão, seu irmão também, né, Pão? Príncipe Alex. Solidão sem você, me aceite de novo. O quê, o quê? Diz pra mim assim, ó. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar. Pra te dar de presente. DJ S. Reis, aquele abraço, meu brother. A só na manhã da retaguarda. Vem pra cá, GDK! O que é que vocês são? Eu sou GDK. Galera do grupo Las Vegas também aqui, ó. Minha noite eu tão só. Faz muito frio. Cadê você que não vem aqui? Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui no Caribe, ó. Esse povo inteiro, só quero o último ar. Só quero o último ar. Sentir o calor do seu corpo, me envolver com os seus beijos. Vem me faz sonhar. Vem me faz sonhar. Aonde eu moro, sou criança, o que você quiser. Tudo que eu mais quero é te fazer mulher. Vá no teu amor. A minha metade enquanto em você. Assim, ó. Amo você. Nossos caixa baixa só na manhã, por ali, ó. Você, fala, Rione. E a galera do Pitbull, sempre quando pode, chega junto no Ouro Negro. Tô devendo uma forra lá no Pitbull. Amo você. Bora sim! Magnífico Ouro Negro, um novo e tecnológico show para os domadores da fera. DJ Bidu, gravando ao vivo com Lúcio Cedês. E agora é hora de pegar o periquitinho, ir pro meio do Caribe Show e dançar bem agarradinho, maluquinho. Chama pra bailar, maluquinho, chama, chama, chama e vem e dança agora! Ouro, ouro, negro. E o quê? Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. magnífico ouro negro. E lá em casa dizem que eu tô estranho, mas colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso. Temos CDs à venda da parte do Assaiag aí, legal? Na mão do Maluquinho. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. E eu vou fazer a galera dançar e recordar e vibrar e chorar e muito mais. Só as melhores, vai, Bidu! É do jeito que eu gosto, meu irmão. Marcantes é comigo. Aqui. Não consigo te disfarçar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. Decidi o sumir de ela sorrir. De frente pra galera, o ciclone, o furacão de som. E a galera já dançando agarradinha aqui no Caribe Show. Todas as segunda-feira nosso encontro marcado aqui, meu irmão. Sexta-feira tem Fazenda Show, a roda de brega. Barão Vermelho, Ouro Negro, Porradão Sonoro. Fala, Ney! Ele é a primeira dama. Patrick, o DT, sua primeira dama. O Rodrigo da Toda, o Guamai, toda remoçada. Ele, Patrick, esse é parceiro, tá curtindo na banha da retaguarda. Sempre quando pode, chega junto e curte aí Ouro Negro com o DJ Bidu. Joãozinho, o Brás, a Gabinha Sayago. Bora, Patrick, garoto! A emoção é pra dançar. Fala, muralha! Eu, com a sua falta, o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado. Meu parceiro Alberto Martins. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo para mim. Bascão, na visita. As gatas top, claro, meu irmão. E é showman. Bebê, e é showman. Seguindo o caçador. E a galera já fazendo a roda de brega aí no meião do Caribe Show. Do jeito que meus patentes gostam. Calma, Maio, calma, Maio. E vem dançando, vem, vem, vem, vem, vem. Assim, ó. Ouro Negro. Fernanda, manda um beijão pra sua sobrinha. E titia também ama muito você, viu? Meu irmão, pelo amor de Deus. Yes, bebê! Yes. Volta na pressão. Se antes de inventarse el amor, ya yo te estaba amando. El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te siento, te extraño. Y a pesar que te escondió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Por qué? Mira ese amor, toda ilusión. Se sexta-feira, aniversário do Luciano Moraes. E você, Claudinho do Ouro Negro, do Latinho do Ouro Negro, meus cachorros do aeroporto. Sexta-feira vamos comemorar na Fazenda Show. Bora acelerar mais um pouquinho pra ficar bonito já, já. Magnífico Ouro Negro é a fera que chegou sempre aqui. DJ Bidu. Aí, gata! Quando eu te beijo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. O quê? Eu também, também me sinto assim quando estás, estás. Agora sim, neguinho! Como em uma espaçonave. Bem concentrado agora! Agora vai, batata! Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um. Albinho! Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo. O marqueteiro da fera! Olha, gente, você quiser comprar a camisa personalizada, Ouro Negro, a gente tem ali o House Mix de número 1 com o parceiro Augusto, Albinho. Camisas personalizadas da fera. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Vai dançando, vai! Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Para pipirinha, garoto! Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Minas, Minas, vai pra lá, pra cá! DJ Bidu, comandando o maior show de marcantes do Pará. Ouro Negro. Ouro Negro! Eu não quero nem saber! Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embarque, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a... Ouro Negro. Esse som tá pesada. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e o povão agitam. DJ Zé e esse Juninho são show. Abalou na batida, põe o povo pra dançar. Riquiçando na batida, a galera tem virar. Riquiçando na batida, põe o povo pra mexer. DJ Zé e esse Juninho. É o Vido que manda ver, é o Vido que manda ver, é o Vido que manda ver. Não pode parar. Fala Anderson do Depósito! Sempre com a parceria com meu parceiro Thiaguinho Croco. Ultra Brininho. E aí, mano Brau? Olha a ideia, Luana. É quanto trio, meu irmão? Tá aí nada! O Diego da Pedreira, do jeito que ele dá valor, né, Diego? E a galera não para de dançar, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, já! É indiscutivelmente... Vamos lá, Bidu! Flash Panda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina. Patrick da Remoçada, Ana, Rodrigo, Sussu. É Sussu de gaçada sem coração. Na nave do som, estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o olho no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Ai, ai, também a Laís do Ouro curtindo aqui, ó. Porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ah, ah, ah, ah. som, bota som, deixa acontecer. É pra viajar, recordar e chorar, meu irmão. Assim, ó. É um dia poder te encontrar, DJ Bidu, e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar esse alguém. O maluquinho gosta dessa aqui, ó. A fera chegou. Você possa me matar. Estou à sua volta, só você não me roda. Será que é amor? Aonde ele chegar? DJ Bidu, tô gostando de ver. Ah, Isa. Pra você dançar, pra você dançar. Ouro Negro. Na guitarrinha do rock, Deus. Banda Fruto Sensual. Se pensas que me enganas negando essa paixão, te entregas facilmente se me olhas sem razão. Se achas conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Galera da Penélope, meu irmão. Mas voltarás e relembrando as canções que eu te é rock pesado, deixa comigo. Como posso escapar de dar minha vida e na viagem, neguinho, vai lá. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar no morro. Camisa do Ouro Negro, é? Ali, no House Mix, tem a camisa do Ouro Negro personalizada. As abusadas. Eita, coisa boa! Atenção ao vídeo, a galera quer comprar a camisa personalizada do Ouro Negro. Quem toca? DJ Bidu, comandando o maior show de marcantes do Pará. Bora dançar, senhor! Vai! Oh, oh. Ah, perdoe, ah, não. Parceiro Dedé da Malu. Venda Amazonas. Eu te juro que perdi toda a razão. E só peço teu perdão por meu engano. Tudo isso em minha vida é um calvário eterno. Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor. Vivo entre guerra, condenado e abandonado o coração. Espera-me que um dia volte nele e venha. Sei que tudo isso foi uma besteira. Por quê? Aprendi que a vai, Pipirinha! Olhe, não estás aqui, sofra arrependido. E me lembro dos teus lábios lapidados. E me levo a gritar até a poder. Já não sinto pena, pois não me querias. Eu chorava noite e dia por teu amor. Mas meu sentimento, luz no meu caminho. Era como um sonho na realidade. Voltar-te para pedir meu perdão. Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra. Agora eu sou peço, por favor, e não venha mais. Também eu não vou pra trás. Como é falso e prisioneiro, não posso te querer mais. Eu te chato aqui, nunca mais. Oportunidade. Não somos mais o seu corpo, por sua culpa e vaidade. Então fique só, por você não dá. Minha amiga Luna Reis com a gente, valeu! Não, bora dançar, vai! Galera do rock, Mari D2, faz o serrote e a guitarra do rock. Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou. Ficou na... Meu parceiro Robson junto com o Mário, curtindo com a gente, valeu! As loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o ouro negro te levar. Deixa o som te levar. Na batida dele lá, ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. Na batida dele lá, ela vai te envolver. É a galera do rock. A você, a você, a você, a você, a você, a você, a você, a você. Que chegou. Vamos dançando assim, assim, assim, assim, assim, ó. Vai. Agarradinho, vai! Oi. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade do búfalo do Marajó, com os DJs Tom Wellington Franjinha e o DJ Tubarão. Fala, Jessé! Me dando bola e eu tô ansioso pra te chamar. Ei, Diego! Meu amor, então não perde tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela. Vai, mano, Brau! Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a vai, dona. Vai ver quando começar, Luana. Me aguarde! Foi curtindo com o Wellington. E aí, Dedê! DJ Tubarão. Festa com a carroça da saudade. É o taxista da fera. Meu coração foi curtindo com o Wellington Franjinha, DJ Tom e DJ Tubarão. Olha o batata do crocodilo, meu amor. É ou não é? É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Drone do Beco, aquele abraço, você é drone! Tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me. Fala, Thiaguinho! O homem dos CDs lá do Crocodilo! Anderson do depósito, meu irmão. Se que dói em mim, doer se em vou. Vê lá, batata, que tá no escuro. O Japona da CL, agora sim, ó. Edilson Rex do Comércio. Aqui. Para abrir a porta desse amor. Pipirinho, Thiago, Sassá também. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Bora, Robocop, você é a primeira da nossa GDK. Já passou, quando olhar pra trás já fui embora. Manda zero. Aí, Neto Braga! O caqueado, vai! Eu não consigo entender. Não sei, não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou, sou na doce noite, sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acorda e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. Pipirinha dos caixa baixa do telão. Eu chorei, chorei, olhei Já já a gente volta com a pressão. Chorei, chorei de saudade. Aqui. Sem você aqui. Aqui. Minha vida vai. E cada vez você mais longe. E o tempo não passa. Sem você. Chega já, né, Romulo? Manda 007. Assim, ó. Livres. É massa. É 10. Tchis. Cada sorriso uma foto. Lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala. Já já tem aquelas. Falamos da nossa. Do jeito que tu gosta, Diego. Eu digo as palavras certas. Eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor. Que terminou em traição. Pegue todos os CDs. Pegue os nossos livros. As fotografias. Joga fora no lixo. Leve sua roupa. Da sala, sua liberdade leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Caribe Show, segunda-feira no Catão, meu irmão. Vem devagarinho, Mari, do jeito que tu gosta. Bora, minha fera, isso. Guarda, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que como. Aí, neguinho. Está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer. Tem poucas horas de do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. Fala, meu parceiro Felipe. E você vai ser quando você é quer nós. Ser. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Meu segredo vem me revelar. Quero compreender por que você é a minha GDK. Sonha, nem todos sonhos se realizam. Já já a gente dá-lhe mais uma esquentada nessa parada aí, meu irmão. Quando perceberá. Enquanto isso, eu vou gravando aquele CD com o Lúcio CDs daquele jeito. Assim, ó. Vamos lá, Bidu. DJ Bidu, botando todo mundo pra dançar. De novo! Começou, Diego. Eu não sei por onde começar. Maicão das Marcantes. Toma-te. Parabão, Caio, todos aqui, ó. Parceiro Patrick, sua primeira dama. Ficou serrada violenta ontem, viu, Maicão? Sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais. É muito bacana ver a galera dançar agarradinho, ó. Ouro Negro. Brasil Joãozinho. Gargaminha, Bidu e a Sayaki. Eles comandam a fera mais temida das aparelhagens. Magnífico Ouro Negro.